Salvador. Boa noite, é o Bono 714, próximo ao ponto de espera da pista 10. Bono 714, boa noite. Autorizado a alinhar e decolar, 90 graus, 109, 714. Alinhe e decola, pista 10, Bono 714. Os 48, chame controle 1-1981, boa noite. 1-1-9-8, boa, 1-7-4, boa. Controle Salvador, boa noite, boa, 1-7-4, passando 1700, saída Pouca. Bono 714, boa noite, contato radar, decolagem, saída PUCA, nível 230. Afirmo, Bono 714. No 714, prossiga. Poderia coordenar o final Aracaju no 90? Afirmativo, guarde coordenação. Ok, na escuta, obrigado. Da presente, autorizado direto a Aracaju, como nível final 190. Que voa Aracaju da presente, final 190, grato, gol, 714. 3 e o PES 805. Boa noite, 05, desça para 2000 PES e destino 000. 2000 no 000, igual no 805. 805, autorizado LS, X-Ray, pista no 0, reporte estabilizado. Estabilizado, X-Ray, reporte estabilizado, igual no 805. Paulo, bom dia, voo 1896 para São Pessoa. Voo 1896, boa noite, autorizado para João Pessoa, nível de voo 370, pela Upper Whisky 58 até Recife e após direto. Decola na cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Transponder 5505, controle em 119.8, corteje. 714, boa. Estabilizou no 805. Confirme. Confirmo no 805. Com 805, complete canal Chame Torre, 11895. 305, boa. Controle 119.8, ou 1895. Voo 1896, correto o cotejamento, chame para o acionamento no portão 10. Chamará para o acionamento no portão 10. Voo 1896. Estou em Salvador, voo 1805, externo. 1805, boa noite. Informe checado, vento de 80 graus com 8 nós, 1805. Ok, está baixado e checado, voo 1805. Tem livre pouso, pista no 0, 80 graus com 8 nós, voo 1805. Livre pouso, 80 com 8, obrigado. 9 Uno, desça para 2000 pés, ajuste permanência na 0-0, autorizado LS X-Ray, pista no 0, reponto estabilizado, mobilizador. 1010, para 2000 pés, reponto para estabilizado no X-Ray, 329. .05, solo ao 59, libere a direita. Tem táxi autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette para ingressar no pátio, não me escuta, Gol 1805. Ok, liberou na fonte, Alfa, e reporte antes da Juliette, não se escuta, não se escuta, Gol 1805. Solo Gol 9606, está no gate 02 para Bushwack, Manoel. Aguarde para o push, tem um aeronave que vai estacionar do seu lado direito, aguarde para o push. Guarda. Ingressar no pátio, portão 01, ingresso de Juliette para o portão 01. Ingressa Juliette, portão 1, o noite é. O número 2 no setor, aguarde para o push no 994. No 606, coordene com a equipe de solo, a aeronave da companhia está passando a cauda. Após o mesmo, pode executar o push em forma táxi. Localizador está 3891. 3891, chame a torre em 118, decimal 95. 3895, boa noite. Boa noite. Doutor Salvador Moito, boa noite, 3891, a 3 milhas do Simba. 3891, boa noite, avistado, informe checado, 80 graus com 89, 3891. Portaria checado. Timbre baixo travata, 3891. Timbre pouso no 080 graus com 8 nós, TAN 3891. Ele pouso, tá. Salvador Ground, boa noite, Portugal 024 with information Charlie, send 11, request clearance to Lisboa, por favor. Good morning, Portugal 024, stand by to copy, flight level 350 to Lisboa. Stand by, Portugal 024. Solo gol no meio da minha porta com 1974 a bordo, 4 no meio da minha porta. Livre à direita, no ponto de espera, torre 1895, boa noite, voo no 606. Livre à direita, 1895, voo 9, voo no 606, graças, boa noite. 1 no solo 08, ao livrar à direita, solo 1219. Salvador 3891. 3891, boa noite, prossiga na Alfa, táxi lento, chamante da Juliette. Alfa, táxi lento, chamante da Juliette, 3891. Boa Golo 994, livre pushback no portão 3, chama para táxi. Portugal 024, ready to copy. Sam, go ahead, Portugal 024. Yeah, Portugal 024, you are clear to Lisbon, initially in the flight level 350 via Upper Whiskey 50 up to Mossoró, Mike Sierra Sierra, after Upper November 866 up to Magno position, and after that we will fly in accordance to your flight plan route. Take off from runway 10 with left turn to mobile departure and give it transition. Transponder 5510 and departure control frequency 119.80. Read back, please. Yeah, clear to Lisboa, level 350 and then upper whiskey 50 until Mossoró. Upper November 866 to Magno and then 510 route. Our departure is 110, Momo, and then Gabby to transition. Squawk 5510, and departure frequency 119.024. Portugal 024, just to remark after takeoff, left turn to Momo departure, okay? Call me ready for pushback and start tap on gate 11. 24. Caos com meia dúzia nós, livre decolagem. Observe a aeronave da Gol puxada no setor norte do pátio. Após o início do táxi do mesmo, ingresse via Juliette para o portão 02. Decolou 02, chame controle 1198, boa noite. 098, boa noite, 606. Salvo o Salvador com 994, pronto, contacto com 48 a bordo, 2 horas e 0, 10, na sala de 2 horas e 30, isso? 2 horas e 15. 2 horas e 15, Salvador e 148 a bordo, tá livre à direita no ponto de espera, torre 1895. Tenha uma boa noite, bolo 994. Boa noite, bolo 3170, autorizado chegada a mar e desça para o nível 050, que legal no 0110. Dona 606, submantém o nível 370, autorizado como nível final pelo centro Recife. Bem, chegou no 606, atenção para 370. autorizado a alinhar e decolar, o vento 70 graus com 612 nós, gol no 994. No 994, decolou os 1717, chame controle em 1198, boa noite. 198, boa noite. São Salvador, boa noite, o voo 994 decolou. Bruno 994, boa noite, contato radar, se dá para o nível 350, sai da PUC. 350, na PUC. Salvador, Portugal, 024, stand 1-1, ready to push back and start, please. You are clear to push back and start up, QNH-1010, call me ready for taxi, Air Force Gulf 024. Clear for push back and start, call me back for taxi, QNH-1010, Portugal 024. Just a correction, 1010, QNH, okay? Confirm, 1010, obrigado. Centro Recife, no 2085. 260, confirma 606? No 2085. 2085, 606, cara. Então, 3170, após... TAP desça para 2000 pés, que negar na 010, estalize LS e reporte estabilizado. A 3170, copiou o controle? Desça para 2000 pés, que negar na 010, está livre LS, reporta estabilizado. 2000, Portugal 024, request taxi, please. Roger, call me ready for taxi. We are requesting taxi, Portugal 024 now. Ah, okay, so taxi approved via April 1, India and Alpha. When reaching the holding point runway 10, call tower 118.95. Have a nice flight and a good night, sir. April 1 and Alpha, approaching holding point 118.95, Portugal 024, obrigado, boas festas, até pronto. autorizado, tá 3170. 3170, completa aproximação, chame a torre no 895. 395, tá, 3170. Torre Salvador, boa noite, tá 3170. A uma milha de Índia Serra, estabilizado. Boa noite, reporte com trem checado, vento 70 graus com 612 nós, tá 3170. Trem checado, tá 3170, passando externo no momento. Livre pouso, pista no zero, tá 3170. Livre pouso, tá 3170. Chama só Leão 219 para a cópia. Boa noite, 05. Boa noite, 05. Boa noite. Qual é o horário previsto no seu plano, por gentileza? Seria 1h50. Acredito que deve ter uma mensagem da LA para a gente aí. Ok, ciente, eu tenho aqui ele para 1h50, vou checar se encontro a DLA ou se Recife já tem a DLA, ok? Ah, por favor, tá pegada. Gol no 805, na escuta para copa. Gol no 805, está autorizado para Natal, nível de voo 370 pela Afro Zulu 10. Decola da cabeceira 10 com curva à esquerda, subida Puka, transição Zipa. O transponder é o 5463 e o controle em 119 decimal 80, contexto. Gol no 805, está autorizado Natal, nível de voo 370, Afro Zulu 10. Decola da pista 10, curva à esquerda, Puka Zipa. Transponder 5463, controle 119,8, gol no 805. 805, correto cotejamento, chama para o acionamento no portão 01. Vai, portão acionamento, 805. Zona 70, solo 29, reporte livrando a pista 3170. Reportando livrando a pista 3170. Livrou a pista, tá 3170. Chama agora o Sol, é 1219. 1219, boa noite. Boa noite. Portugal 024, clear to take off runway 10, wind is 070 degrees, 06 knots. takeoff runway 10, Portugal 024. Alfa Juliette, Porto Alto, Visão 377. Bom dia, Altan 3520. 3520, bom dia, autorizado chega da Mari, vou Itati da presente, desce para o nível 050, QNH na 00. Ok, a descida até o 050, a proa é de Itati, o TAN 3520, obrigado, senhora. Apenas confirmando ajuste? Na 00. 090, muito obrigado. Passa Portugal 024, you are pleased to create now left to Mampom. Portugal 024, radar contact, climb and maintain first level 350, Puka departure. 350, Portugal 024. Correction, Momo departure. Momo departure, go. Portugal 024, did you copy me? Copy, Momo departure. And the climbing 350. Roger. Gauss 024, climb and maintain flight level, climb until flight level 310. Climb until flight level 310, Porsche Gauss 024. Então, 3520, desça para 2000 pés, QNH 1090, estabilidade LS, reporta estabilizado. 1090, 2000, dá 3520, reportar na LS. Air Portugal 024, climb and maintain flight level 310, call Recife Center 12685. 12685, climb and maintain flight level 310, Portugal 024. Bravo, Salvador, Golo 905, posição 1, parque posicionamento. Golo 805, livre posicionamento no 01, chama para o táxi. O altímetro no 010. Autorizado o posicionamento, vai rota para o táxi 1010-2805. Voo 896, está autorizado o posicionamento no 10, chama para o táxi, o altímetro no 010. Tomara para o táxi, no 0109, voo 1896. NS estabilizando, 3520. 3520, completa a aproximação, chame a torre.